A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar continuidade à leitura capítulo a capítulo da Bíblia, nossa devocional. Já se vão aí 4 anos, 8 meses, e nós somos muito gratos ao Senhor por Ele estar conosco e permitir que nós façamos essa leitura juntos. Eu disse a vocês que entregaria o relatório. Ontem fiz uma primeira menção, hoje faço a segunda. Digo a vocês que nós, nesse período, chegamos a 349.766, tá bem? 349.766. Nós somos muito, muito gratos mesmo. Por isso, estamos chegando à casa dos 350 mil, das 350 mil escutas ou visualizações. Então, que o Senhor seja louvado e exaltado. Tivemos mais escutas no blog, mais 3.900 no blog, mais quase 500, perdão, no WhatsApp, mas quase 500 no blog, mais de 1.198 no YouTube. São 20 países, 2 territórios. Sem dúvida nenhuma, o trabalho que o Senhor nos concedeu com o maior alcance numérico em curto prazo. Como eu disse, 4 anos e 8 meses. Eu considero ainda o trabalho de maior qualidade, aquilo que foi feito em várias igrejas por onde passamos, desde o Jardim Ranieri até aqui o campo Minas Gerais da Assembleia de Deus Galileia. O trabalho mais qualitativo é o trabalho de formação de liderança mesmo, formação de líderes, de discipulado. Mas aprove o Senhor que nós começássemos a enviar, depois de sair de um período de enfermidade, enviar um primeiro estudo, compartilhar devocional do Salmo, depois enviamos outro. Eu confesso a vocês que não me recordo o momento em que isso transformou-se para mim num projeto, porque se fosse projeto por projeto, um dos últimos que eu utilizaria na minha vida seria o da comunicação digital, porque eu gosto de olhar nos olhos, gosto de estar com as pessoas, compartilhar o sorriso, o cântico, a adoração. Então esse seria um dos últimos, se não o último. Mas saindo daquele processo de enfermidade, começamos, eu imagino, mais ou menos tento me recordar, que depois de enviar o primeiro, alguns irmãos retornaram, que era do grupo, que pertenciam ao grupo. Aí depois enviei um segundo, os irmãos retornaram algumas palavras também. Imagino que por volta do final do ano, início do novo ano, uns 3 meses depois, aproximadamente, né? Eu realmente não tenho essa data, o dia que transformou-se num projeto sistemático para mim. Mas ele se transformou aproximadamente 3 a 5 meses depois de iniciado, eu entendi que Deus estava colocando isso à minha frente. Não era possível naquele momento, estava na Assembleia de Deus Madureira, Campo Atibaia, e não era possível, após a saída do hospital, pensar em qualquer outra coisa. Então, uns 5 meses, de 3 a 5 meses depois, eu pude entender, é isso que o Senhor tem posto em minhas mãos, e é dessa maneira que eu vou. E agora chegamos a 350 mil escutas. Nós louvamos a Deus. Começamos com o WhatsApp, depois fomos para o blog e agora estamos no YouTube também. Agradeço a toda a equipe, agradeço a irmã Vivian Lopes, missionária, agradeço ao irmão Everson, meu irmão mais novo, irmão na fé também. Agradeço muito a dois irmãos do estado de São Paulo que nos ajudaram agora com o YouTube. Agradeço Márcio e Ana Paula, de modo especial, pela paciência para conosco nesse começo do YouTube. Paciência, dedicação, carinho, amor. Agradeço muito a todos vocês, né? E faço isso em meu nome e em nome da pastora também. Então, louvado seja Deus, esses são os números gerais, números gerais, né? Nós, como eu falei, alcançamos países, o Brasil em todas as regiões, há pessoas ouvindo, todas as regiões. Uruguai foi uma grata. Uma grata dádiva de Deus, um presente, porque nós amamos muito aqueles irmãos e parece que o tempo que passamos lá ministrando corresponde a muito mais. Parece que nós ficamos lá anos e anos e anos por causa do amor, do carinho. E também da capacidade dos irmãos uruguaios em assimilar a palavra do Senhor. Então, Brasil, Uruguai, Alemanha, Estados Unidos da América, que marcham firmemente junto com a Alemanha e o Uruguai, Emirados Árabes Unidos, a vocês o nosso abraço, o Canadá, a Rússia, Arábia Saudita, República Tcheca, a Ucrânia, louvamos a Deus por estarmos falando com a Rússia e com a Ucrânia, o Reino Unido, a Argentina, Indonésia, Portugal, comunidade que nos ouve também, Seychelles, Singapura e dois grandes presentes de Deus. Um chamado região desconhecida, outro chamado outro território, né? E o número cresceu tanto em escutas que, obviamente, não se trata de uma região tão desconhecida assim para eles, né? Mas provavelmente um veto governamental que faz com que as pessoas não tenham a liberdade de ouvir o que desejarem. Eu não vou nem hoje levantar a hipótese dos países. Vocês são inteligentes, vocês já vão fazer as equações aí, e para a gente não comprometer esses irmãos, porque o número vem crescendo de escutas e nós não vamos mencionar aqui para o bloqueio contra eles não aumentar, tá bem? Então, Louvado seja Deus por isso. É, em 2, 3 dias de WhatsApp, nós chegamos a 350 mil e nós só vamos voltar, contabilizar, se Jesus voltar antes, ele mesmo fecha a conta. Se ele nos recolher, nós entregamos para ele esse fruto de vida, fruto que é acompanhado de uma vida com ele. E se não for assim, nós vamos, daqui 1 mês e meio, eu peço novamente, final de julho, eu peço para, aliás, estamos em julho, né? Final de agosto, eu peço para a missionária, para nós vermos, verificarmos quanto andamos. Mas uma vida nos interessa. Uma vida é o que nós estamos buscando. Uma vida que se renda a Jesus, entregue-se a Ele e experimente um novo nascimento. Viva uma nova vida. E uma vida nós estamos pedindo ao Senhor que seja edificada. E eu acredito que Ele achou graça na obra dele mesmo, na palavra dele mesmo, naqueles que ele mesmo criou, nessas pessoas que eu mencionei. E por causa disso, nós somos 350 mil agora escutas. Imagino que pelo menos metade disso esteja caindo em solo fértil, ou um quarto disso, pelo menos, caindo em solo fértil. Então, é motivo de grande, grande, grande, grande alegria. Bem, você pode ajudar esse ministério? Pode. Pode ajudar fazendo o mais importante. Eu afirmo que isso é o mais importante. Orando. Ore por nós, para que Deus nos dê força física, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para darmos um testemunho agradável a Deus. Ore por nós. Põe o nosso nome na sua lista de oração e ore por nós permanentemente. É o mais importante. Em segundo lugar, você pode divulgar. E quanto à divulgação, eu tenho pedido a você que divulgue o canal Metanoia. Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, porque o YouTube tem um campo de entrada em muitos lugares, né? Então, peço que você divulgue, peço que você inscreva-se. Se você não se inscreveu, por favor, inscreva-se, não paga nada. Né? Então, assistiu o vídeo, dê um joinha lá, um like, depois inscreva-se, só digitar em cima de inscrição, vai aparecer o sininho, você põe ali o dedo no sininho, né? Digita, toca no sininho e você já será inscrito. E aí, compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos ampliar o número de pessoas que ouvem o Evangelho. Então, orando, compartilhando o endereço do WhatsApp com esse número de telefone que eu estou falando com você, compartilhando o blog logos7.blogspot.com. Lá no blog há um acervo espetacular, tudo que foi ministrado e agora o que está sendo postado no YouTube também, a missionária está postando no blog, então há um acervo já nesse momento muito grande e você pode utilizar. E no YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. Mas assim, quando ouvir, faça sua inscrição. Não paga nada, nem vai pagar nada. Né? Ah, mas é que eu vi um canal onde tinha lá o pagamento. Pode ser que seja uma loja de comércio, pode ser que seja algum tipo de professor que está dando um curso, mas não é a regra, não. A regra é gratuito, né? Essa é a regra. São exceções, né? Ou é uma loja de comércio, ou é um professor dando um curso. E não é o nosso caso, aqui é o Evangelho. E nós não vamos cobrar pelo Evangelho. Nós convidamos você a ofertar em nós, mas não só os inscritos, todas as pessoas nós convidamos. Então, o terceiro lugar eu já menciono, você pode ofertar, ser um mantenedor permanente, um contribuinte permanente. Ou você pode ser um contribuinte aleatório, conforme o seu querer. Tá bem? Digo devagar, o Pix 2479 158 16. 247 190 158 16. Última vez, 247 190 158 16. Eu faço isso geralmente uma vez por mês. E peço para o Senhor todo dia, em oração, para que Ele toque nos corações das pessoas e as pessoas entendam que nós, como qualquer outra pessoa, temos que comer, temos que tomar remédio, e no meu caso da pastora, isso ficou acentuado ao longo dos anos. Não vou detalhar aqui, por causa de uma série de fatores. Então, precisamos comer, precisamos de remédio, precisamos pagar luz, pagar água e gás e essas coisas, igualzinho você, igualzinho. Tá? Só com um acréscimo que tomara que você não tenha, maioria pelo menos não tenha, é o acréscimo das medicações. Algumas o Estado fornece, outras não. Então, e já não foi uma vez nem duas, já dezenas de vezes onde nós tivemos que optar, ou comprávamos comida, ou comprávamos a medicação, e aí nessa hora você tem que administrar, né? Se está dando para passar sem a medicação, compra comida. Se está dando, se não está dando, compra o remédio. Mas aí uma coisa sem a outra acaba prejudicando, né? Uma coisa acaba prejudicando a outra. Então, eu fecho esse relatório com o nome dos países, com os resultados. E com o total geral, e louvando a Deus por tudo, tudo, tudo, tudo. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 3, a devocional primeiro, e eu só quero encerrar esse bloco dizendo para você que eu acabei de conversar com a pastora Beatriz. Você que é de São Paulo, eu acabei de conversar com a pastora Beatriz e o Siqueira está sendo tratado. Tá bom? Eu não sou médico, não tenho condição técnica de explicar para você quais são as necessidades. E se eu tivesse essa formação, eu provavelmente não a divulgaria, porque algumas coisas. Assim como os pastores têm que guardar, os médicos têm que guardar, eles sabem o que estão fazendo e a nossa função é orar. Mas eu fiquei feliz de conversar com ela e eu tenho certeza que Deus está no controle da vida do Siqueira é por quem eu peço oração, Siqueira, tá bom? Nosso irmão Siqueira e a pastora Beatriz. Ore por eles. Se você estiver em São Paulo, tente algum contato, né? Para saber mais como estão. Eu estou mais longe e fica mais difícil. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e por isso louvado seja o nome do Senhor. Tá bem? Um grande abraço, Siqueira, Bia, um grande abraço a vocês. Nós passamos essas lutas mesmo, mas em tudo somos mais do que vencedores. E a todos os irmãos que puderem, procurem um contato. Certamente ela não vai conseguir atender a todos em todo o tempo, mas, né, Val, Regis, quem era mais próximo da Igreja da Luz ali? E os lugares onde eles passaram. Então, pelo menos entre em contato. Tá bom? E logo, logo eu creio que teremos boas notícias de recuperação completa, saída do hospital. Eu creio nisso. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 3 de Deuteronômio. Ele, novamente, como o capítulo 1 e 2, é um capítulo para a gente fazer a leitura juntos, mas ele tem duas matérias só. Duas matérias. Primeiro, os israelitas lutando contra outros povos na conquista da terra prometida e vencendo, que Deus lhes deu. E segundo, as últimas ordens de Moisés e um pedido dele para entrar na terra prometida, mas Deus não acolheu esse pedido de Moisés, que já tinha 120 anos. Só isso, tá bom? Então, vamos fazer a leitura juntos e teremos feito a nossa devocional com mais um capítulo da Bíblia. Faço primeiro a leitura da devocional enviada pelo irmão Everson. Aqueles que foram salvos por Jesus nasceram de novo, nasceram de cima, do alto, do céu, do Espírito. Aqueles que foram salvos por Jesus caminham para o céu. O céu é a nossa pátria, nossa herança, nosso lar. Não caminhamos para um ocaso triste, nem para um túmulo gelado. Caminhamos para a glória. Ele nos abençoa e nós abençoamos a Ele. Abençoamos toda a nossa família ali em Atibaia e abençoamos também a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 3. Você lembra que o nome do livro em hebraico é outro. O nome do livro em hebraico é Eler da Devarim. Estas são as palavras. Ou você pode fazer de maneira mais concisa e chamar de as palavras, tá bom? Estas são as palavras. Capítulo 3, versículo 1. Depois de retornarmos e subirmos em direção a Bazã, Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército, a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não temas, pois entreguei na tua mão tanto a ele como a todo o seu povo e sua terra. Tu lhe farás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Assim Deus deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos, também Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Nós nos apossamos então de todas as suas cidades, não havendo povoado que não tomássemos, 60 cidades, todo o distrito real de Argobi, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Nós as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo parecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma delas das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi dessa maneira que, naquele tempo, tomamos a terra dos dois reis dos amorreus. No outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, os sidônios denominam Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcã e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Refaíns. Seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. Então, só uma paradinha. Irmãos, vamos voltar àquela ideia. Esse texto está dentro de um contexto que é a tomada de Canaã, da terra prometida, terra que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, que passou a chamar-se Israel. José sabia disso. E depois de 400 anos de escravidão, então, eles foram libertos por Moisés e foram em direção a essa terra e tomaram a terra. É claro que o texto, quando fala das guerras e de tudo mais dessa natureza, gera em nós um mal-estar, um constrangimento. Mas nós temos que entender o contexto, e o contexto é esse, de retomada daquilo que Abraão pagou. Primeiro, ali não havia nada, nenhuma cidade mesmo, né? Eram nômades ou seminômades. Você pode estudar isso em livros de história em geral. Nômades e seminômades. Abraão pagou para algumas tribos, nômades e seminômades, algumas pequenas cidadelas que já iam se formando na época de Abraão. Abraão pagou por isso. Depois Jacó pula Isaac e Jacó, ou Israel, vai pagar novamente. Então aquela terra, por direito, é deles, que eles compraram. Todavia, nós temos que lembrar que eles ficaram presos 400 anos. E não podemos condenar ninguém que era do Oriente Médio, do deserto ali, de ter chegado e passado a morar naquele lugar, né? Não havia guardas de Abraão, de Isaac, de Jacó, dizendo: ó, ninguém pode morar aqui. Não. Então não podemos condenar. As pessoas foram chegando, foram formando suas clãs ou famílias. Aí organizavam tribos, algumas dessas tribos pequenas cidades, algumas dessas pequenas cidades grandes cidades, e alguns impérios, pequeninos impérios que foram surgindo. Não podemos condenar. Eles tomaram posse daquilo que estava vazio. O povo de Israel estava cativo. Então aqui não é o caso de condenar ninguém. Nem quem comprou a terra e que veio tomar de volta com a graça e determinação de Deus, e nem quem estava lá. Só que isso gera um momento de conflito, um grande conflito, uma grande batalha. O que nós aprendemos disso, pastor? Nós não aprendemos disso a estabelecer guerra contra outros povos, carne, sangue. Já pensou? Na América do Sul, até chegou a acontecer, né? Na América Latina, na Europa, na Ásia. Não é isso que Deus quer nos ensinar quando deixa um texto desse. Primeiro, ele quer dizer sobre o seu poder, né? Capaz de fazer o que ele quiser. Segundo, ele quer falar sobre a sua fidelidade para com a aliança com Abraão. E terceiro, nos ensinar que na batalha espiritual que nós vivemos agora, preste atenção, na batalha espiritual, não contra carne e sangue, mas Deus é maior que qualquer gigante, que qualquer cidade bem fortalecida, que qualquer arma do inferno. E como ele é poderoso para vencer qualquer opositor, nós aprendemos na batalha espiritual que podemos ser mais do que vencedores em todas as situações. Não há nenhuma situação que Deus tenha limite para o seu poder. Nada, ninguém. Nem o diabo, nem o mundo, nem a carne pode vencer o nosso Deus. Nada. As coisas só ocorrem porque Deus ordena que ocorram ou quando Deus permite. E eu digo agora, já assim, cheio da presença de Deus no meu coração, louvado seja Deus por essa palavra, porque ele deu em 5 minutos uma clareza para você entender o contexto e entender o aprendizado. Nós aprendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, o mal, e não há poder algum que possa vencer o nosso Deus. Ou ele determina, manda realizar, ou ele permite, mas tudo está sob o seu controle. Uma curiosidade no verso 11, o tamanho do rei de Bazã, né? É um homem muito alto. Muito bem, avancemos. Versículo 12, a divisão da terra entre as tribos. Isso aparece já em Êxodo, nos Números, no livro de Números, né? Que se chama, não chama Números, o livro se chama No Deserto. Aparece lá no livro No Deserto, essa divisão da terra entre as tribos. Livro No Deserto, capítulo 32. Nós passamos a chamar por Números na tradução grega. Vamos lá, versículo 12. De toda a terra da qual tomamos posse naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais a metade dos montes de Gileade, com suas cidades, entreguei-os às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés, dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bazã, o reino de Og. Toda a região de Argobi, em Bazã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobi, até os limites dos Gessuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nesses dias Bazan é também chamada de Avot Yair, ou Fazendas de Jair. Amaquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas do Pisga para o Oriente. Então, aqui outra paradinha, a divisão da terra entre as tribos de Israel. Mas o senhor não falou que eram só dois pontos? Sim, e repito, fundamentalmente são dois pontos, né? Fundamentalmente são dois pontos. Os israelitas vencendo a batalha contra as nações e o pedido de Moisés, né? Últimas orientações e pedido de Moisés. Mas tem uns detalhezinhos. E esses detalhezinhos, por exemplo, como está no livro de Números ou no deserto, aqui mostra a divisão das terras para as tribos. Para encerrar, últimas ordens de Moisés. Foi então que, naquela ocasião, eu vos transmiti essa ordem, versículo 18. Yahvé vosso Deus entregou-vos essa terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha. Somente vossas mulheres, vossas crianças, vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que eu vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos, como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor vosso Deus lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um, para a propriedade que vos dei. Uma outra paradinha. O povo de Israel experimentou em Canaã, irmãos e irmãs, um período de shalom, paz, descanso, prosperidade. Nos tempos do rei Salomão, por exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo 5, verso 4. Contudo, o cumprimento pleno dessa promessa será desfrutado ainda no porvir, será desfrutado apenas na pessoa e na obra redentora do Messias Jesus Cristo. Mateus 11, 28, Hebreus 4, 9 a 11. Tá bem? Eles experimentaram um shalom, uma paz, um descanso, uma prosperidade. Mas nós só vamos desfrutar do pleno shalom depois da volta do Senhor Jesus. Avançando, versículo 21, para a última parte. Nessa mesma época, ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo o que Yahvé nosso Deus fez a esses dois reis. Pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, é impossível não fazer um parêntese nesse versículo. Detalhezinho, mas importantíssimo. Detalhezinho em termos de extensão, mas de conteúdo é muito vasto. Moisés falando para Josué: Josué, você viu tudo que Deus fez, não viu? Muito bem. Agora, não tenha medo deles. Não tenha medo deles, do que você vai ter pela frente, pois quem combate por vós é Yahvé. Eu só posso dizer a mim e a você: os combates que temos pela frente em nossas vidas, não tenhamos medo, Não tenhamos medo dos combates, porque quem peleja por nós é Yahvé, o Senhor. Ele deu vitória no passado, ele dá vitória no presente, ele dará vitória no futuro. Ele é a nossa vitória. Amém. Os últimos cinco versículos, irmãos. 6. Roguei então a Yahvé. Ó eterno Deus, meu soberano Senhor, Moisés pedindo, tá? Começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos? Permite-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis atender às minhas súplicas. E Yahvé respondeu-me apenas: basta! Não me fales mais nada a esse respeito. Irmãos, olhem o versículo 26. Deus respondeu para Moisés, junto com Elias, as duas personagens que estão presentes no Monte da Transfiguração. Se você somar a Davi, talvez as três personagens mais importantes da história. E Yahvé respondeu para Moisés: basta! Não me fale mais nada a esse respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observa a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Vê a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar esse Jordão. Então Deus avisou aqui para Moisés: Moisés, sobe lá, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, mas eu te aviso, você não vai atravessar o Jordão. Passa as tuas ordens a Josué, encoraja-o, fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar à frente desse povo, fazendo-o tomar a posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-Peor. Irmãos, eu encerro essa devocional dizendo duas coisas, duas coisas. Às vezes as pessoas olham para personagens bíblicos e acham assim que para eles podia tudo. Não é verdade. A Bíblia faz questão de demonstrar, a Bíblia faz questão de revelar, porque a Bíblia é revelação. A Bíblia faz questão de deixar claro que mesmo os homens ou as mulheres mais importantes da história de Israel, depois da história da igreja primitiva, puderam alcançar a graça de Deus, alcançaram a graça de Deus, alcançaram o favor de Deus, foram homens e mulheres que entraram para a história e nós aprendemos com eles, mas não pode tudo. Então, se você vinha pensando, ah, para eles pode tudo, mesmo pecaram, e porque eles ainda tendo pecado, Deus os relevou? Não, querido, não. Deus perdoou o pecado, sim, de Moisés, perdoou o pecado, sim, de Davi, perdoou, sim, o pecado de Elias, quando foi se esconder de Jezabel e disse que estava sozinho e ainda havia 7.000 que não tinham se dobrado. Ali Deus relevou, mas em alguns momentos Deus não relevou e disse: basta! Basta! Não me fale mais nada a esse respeito, irmãos. Ouçam Deus falando com Moisés. Basta, Moisés. É claro que tem a ver com a situação de Moisés bater na pedra, bater na rocha. quando Deus tinha falado, quando Deus tinha orientado para falar com a rocha. E sabemos que a rocha representa Cristo. Bom, não vou pregar sobre isso agora porque não é o tema do capítulo 3. É verdade que tem tudo isso, mas tem um outro fator, meu querido. Moisés conduziu aquele povo durante 40 anos. Moisés tinha sido príncipe no Egito 40 anos. Pastoreou o rebanho de Jetro, com Jetro e a família e sua esposa 40 anos. Ele tinha aqui 120 anos de vida. Deus poderia dar força para ele pelejar nas guerras que estavam por vir, agora até os 150? Poderia. Até os 200? Poderia. Deus pode o que ele quiser. Mas entenda que, além da situação da pedra, que ali tem uma questão bíblica, tem uma questão, perdão, bíblica tudo é, né? Que está na palavra. Ali tem uma questão teológica de fundo, cristológico, que aponta para Jesus. Não era para ter batido na pedra, não era para ter ficado irritado. Coitado do homem, 40 anos, o homem mais manso da terra, e ele deu aquela vacilada e Deus o corrigiu. Então, esse é um motivo, sem dúvida nenhuma. Não pode tudo, não. Agora, tem outro motivo. A Bíblia diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ora, se eu que sou, comparado com Deus, um homem mau, sem compreender que aquela era uma nova etapa, e essa nova etapa com uma nova geração, e precisava de um líder um pouco mais novo que Moisés, né? Cerca de 40 anos mais novo que Moisés. Se eu sei compreender isso, imagine, você sabe compreender também, imagine Deus. Não era mais a etapa de Moisés. Moisés entrou para a história como libertador de Israel. Ele aponta em todos os aspectos para a figura de Cristo Jesus. Então, a primeira colocação que eu quero dizer para encerrar é: pode tudo para eles? Não, não pode. Não pode. Davi pôde tudo? Não, não pôde. Teve que arcar com as consequências na história da sua família. Elias pôde tudo? Não, não pôde. Porque Deus o fez depois ficar constrangido diante da confirmação de que 7.000 não se dobraram diante de Baal. Pode tudo, pastor? Não, não pode tudo, mesmo para esses. Jesus de Nazaré, o próprio Filho de Deus, que não pecou, pôde tudo? Bom, se ele quisesse, ele podia tudo, né? Mas ele orou dizendo assim ao Pai: contudo que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E aí ele foi para a cruz. E o outro lado da moeda, alguém pode dizer: esses homens que Deus usa, eles não podem nada? Eles só são sofredores? Alguém pode dizer: eles podem tudo? Para eles vale tudo? E eu vou dizer: não. E para outros irmãos podem dizer: para eles não vale nada, é só sofrimento, é Paulo decapitado, Paulo preso, Paulo naufragando, Pedro crucificado de ponta cabeça, Estevão sendo apedrejado, primeiro mártir da igreja, e aí vai. Eles não podem nada, eles estão aqui só para sofrer? Não, meu irmão, não. Eles não estão aqui só para sofrer. Eles estão aqui, homens e mulheres, para serem os mais felizes da sua geração. E muitos são os mais felizes entre milhares de gerações. Então, nem você deve dizer pode tudo, e nem deve pensar Para eles é só sofrimento, não podem nada, é só constrangimento, dureza, perseguição. Eu é que não quero fazer parte da missão, porque se eu fizer parte da missão, eu vou é sofrer mais. Meu querido, alguém que segue a Deus em espírito e em verdade é o homem mais feliz da sua geração, ou a mulher mais feliz da sua geração, e ponto. Se você segue mesmo, se você segue mesmo, você voa com asas como águia, e você é o mais feliz da sua geração. Pode faltar A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, ou G, e pode ir, né? Mas você é o mais feliz da sua geração. Por quê? Porque para você, por um lado, não pode tudo, Deus te repreende, diz basta. Mas por outro lado, ah, então é só sofrimento? Não! É vida abundante. É vida abundante, é vida alegre, é vida plena, é vida cheia do gozo celestial, cheia da bênção, cheia da provisão de Deus, cheia de tudo aquilo que Deus deseja dar, inundada de amor, de paz, de alegria, de domínio próprio, de tudo isso que é fruto do Espírito, de verdade, de justiça, de bondade, que é fruto da luz. Irmão, preste atenção, você será um dos mais felizes da terra na sua geração e pode ser um dos mais felizes em muitas gerações. Primeiro, fique com isso guardado. Quem segue a Deus é o mais feliz dos homens ou mulheres. Está entre os mais felizes entre homens e mulheres na sua geração e entre muitas gerações. E por outro lado, o que eu mencionei como o letra A, né? Pode tudo? Não, não pode tudo. Pisou na bola, Deus vai corrigir. Ou numa circunstância como essa, Deus vai dizer: basta, Moisés, chegou, valeu. Você me serviu como nenhum outro tinha me servido. Basta, não me fala mais disso. Então eu quero encerrar com essas duas afirmações. Vou até inverter a ordem. Primeiro, letra A. Você será um dos homens ou mulheres, uma das pessoas mais felizes de sua geração ou de todas as gerações. Letra B. Pode tudo, pastor? Não, não pode tudo. Se transgredir a vontade do Senhor, a lei do Senhor, ele vai lhe corrigir. Ou, mesmo que não seja uma transgressão explícita, como no caso de bater na pedra, mas voltar a falar sobre o assunto, ele vai dizer: basta, chegou. Que Deus nos abençoe, que nós conquistemos terras aqui, não territórios, que nós conquistemos corações, que nós distribuamos essa conquista entre todos os irmãos e irmãs da terra. Que todos sejam contemplados, os que se dobrarem diante do Senhor, e que nós possamos dar a cada os últimos conselhos para os líderes que vêm depois de nós e entendamos que viver com Deus é o melhor presente que se pode ter. Mas há algumas regras que não podem ser, de modo algum, transgredidas. Que isso fale ao seu coração e que edifique a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, a obediência, o poder do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, que se espalha sobre toda a terra e assim permaneça